Índia. Bom dia, Gol no 84, no contato radar passando Fabog, voa ITAP DS060, voo 11184. Voo ITAP da presente, DS060, voo 11184. Livre Taxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre, 1-1-8-95, ajuste na 0-6. Bom dia. Taxi Salvador, eu azul 27 no 4, sempre tem informação Índia, autorização para barreiras na 4. Azul 27 no 4, bom dia, autorizado Salvador Barreiras, via rota, nível 1-6-0. Decolagem da 1-0, curva esquerda, Momo, transição Batap. 5404, transponder, controle 1-10-8. Autorizado então 1-6-0 para barreira, decolagem 1-0, saída Momo, transição Batap, com curva esquerda, pós decolagem. 5404, transponder, 208, controle, Salvador Azul, 2-7-4. Correto, chama pronto, parte 3, 2-7-4. Chamada pronto. Ideal de descida, Papa Romeu, Alfa Juliette, Romeu. Controle de Papa Romeu, Alfa Juliette, Romeu. Prossiga, Papa Romeu, Alfa Juliette, Romeu. Fala, ideal de descida. Papa Romeu, Alfa Juliette, Romeu, desça para 2.000 pés. Ajuste no 0 no meio, autorizado LSX na pista no 0, reposta estabilizada. 2.000 no 0 no meio, Alfa Juliette, Romeu, Alfa Juliette estabilizado. Pode dar a próxima, 3859. Está 3859, autorizado a linha de decolada 1-0, vento 2-1-0, graus 1-0-9. A linha de decolada 1-0. Salvador, dia 2770, prepara Porto Seguro 1-8-0. Azul 2770, bom dia. Formação Índia, autorizado Salvador Porto Seguro, nível 1-8-0, via Golf 677. Decolagem da 1-0, curva direita, saída coral. Transponde 5-4, 1-4, controle 120, decimal 8. Após a colagem, curva à direita. Curva pela direita, deixa a decimal 8. Control 208, tá presente, claro. Boa. Oceanair 6250, aciona identificação e a chegada Mari desça para o nível de voo 060, ajuste no 016, mantenha o perfil da chegada, Oceanair 6250. Controle Salvador, bom dia, tá 3859, decolou, vai curvar à direita nessa. São 3859, contato radar na decolagem. Suba via Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor 360, 3859. Papa Romeu, Delta, Papa Fox, Jami Recife em 13325, alterna 1251. 1-3-3-2-5-1-2-5-1, boa. Papa Romeu mais Serra Golf, aciona identificação. Tá chegando. Papa Romeu mais Serra Golf, contato radar, 62 milhas, noroeste de Salvador. Mantenha nível 090, voando a mão para interceptar a chegada. Reporte para a descida. O 1184 desça para 3.000 pés, ajuste 1016, reduza a velocidade para 1809. Reduzimos para 180, desce para 3.000 com 1016. Papa Romeu, Alcel, Juliette, Sierra, tem a frequência livre para autocoordenação, chama o regresso. 0-6. 0-4-1-4-4. Voo 1648, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste 1-0-6. Michael Melalfa, prossiga. Acionamento a critério, repórter pronto para decolagem. Michael Melalfa. Nível de decolagem da Pistola 7, o vento 2-0-0, grau, zona 09. Nível de decolagem para o Pistola 2000 para o Gol 1184. Autorizado 2000, Gol 1184, Rivelé, sector da pista 10, rapaz estabilizado. Força Aracoste, estabilizado, Gol 1184. Estabilizado de Alfa Juliette Romeu. Romeu, Alfa Juliette Romeu, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. Romeu. Oi, muito bom. Dia de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, estabilizado. Windows Leader Alfa, decolou 45, tem condições de cruzar de imediato? Negativo, vamos manter a proa até 500 pés, Windows Leader Alfa. Tem, Windows Leader Alfa. Alfa Juliette Romeu, prossiga. Estabilizado, Rui LS. 16. 4.096250. Boa, 648, desça para o nível 050. 050648. Romeu Bate Serra Golf, desça para o nível de voo 060. Está autorizado curvar esquerda e cruzar o campo, agilizando. Sim, está autorizado curvar esquerda e cruzar o campo, ainda na lateral. Sustenos da presente, propõe mudança, prosseguiu no 7 de Alfa Juliette Romeu. O Alfa Juliette Romeu tem condições de realizar uma base curta para 1-7? Tem uma aeronave à sua retaguarda, passando agora a Duna. Positivo, prosseguindo no 7. Gente, Alfa Juliette Romeu, o plano de instrumento cancelado 4-7, da presente curvando à esquerda, base curta para 1-7. Alfa Juliette Romeu. Romeu. Para informação de tráfego, Alfa Juliette Romeu, um Charlie 150, cruzou o campo agora, prosseguindo o corredor forte, não interfere. Positivo. Alice. Bravo, prossegue corredor forte, controle 120, decimal 8. Corredor forte, 120, decimal 8. Obrigado, bom dia. Índia Nova Barão. De Salvador Cordial, bom dia. É o 1184, estabilizado no X-Ray, 2 milhas e meia do Índia Serra. 1184, da Gol, continua a aproximação, agora autorização para pouso, o ajuste 1-0 no meio. 2016, aguardando a sua autorização de pouso, 1184. Fase final do 7, baixou e travou de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, livre pouso, Suna 7, vento 190 graus, 12 nós. Romeu. Bombas. Livre taxa até o ponto de espera da 10, 4341 Ninja, no ponto de espera torre, 1895, ajuste no 0, no meia, azul 27 no 4. Passa atualizado, via parte de quando lá chama 2585, azul 27 no 4. Ajuste 1-0 no meio, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Testa 2016, está livre da restrição. Afirmativo, canceladas as restrições de altitude em ICAP, Oceaner 6250. ILS, cancelado a restrição de altitude em ICAP, 6250. Salvador, eu vou deixar até agora o questionamento no Pátio 3. Posso desatualizar o chama-taxi? Chama-taxi? Salvador, é o geral 947. Prossiga, general. Informação, pode voltar para 4. Ok, um minutinho para cópia, informação índia. O 863 não escuta. Então, a TR agora da azul passando a retaguarda. Assim que o mesmo ingressar na Taxi Índia, sou puxo, chama taxa. Pede pro taxa após o azul, não está autorizado, minha 319. Falador, bom dia, 9134 azul, mãe. Autorização, Aracan. Qual horário do plano? Para o 20, seria a saída prevista, beleza? Confirmando, prossegue para Aracaju, é isso? Isso. Tem uma informação que Aracaju estava operando abaixo do nível. Você poderia continuar para mim, beleza? Afirmo, continua ainda 600 com 1000 pés. 600 com 1000, obrigado. 0.8. 1308, vai começar. Freio azul, 2704, eu posso esperar a próxima. 2714, mantenha a condição. Mantenha, posso esperar só para informação, não cumpre a restrição. 110, assistindo. Nível 360. Decolagem da 1-0, curva direita, da Euleda Motiva. 5424-1208. Da carta, confirma. Sim, superior, 110. Mas cumpre a restrição inferior? Piraí, controle rota do plano. Decolada 10, curva direita, da Euleda Motiva. 5424, transponder de grau, base 977. Controle operando 120, decimal 8. 1208, controle, graças. Federal 9977, cotejamento correto, chama pronto, puxa acionamento. Tá pronto para o puxa acionamento agora. Porque a guarda aeronave da Azul funciona no setor, assim que a mesma liberar será autorizada. Obrigado. Olha de Saulo, Salvador, bom dia, com 1184. Gol 1184, bom dia, Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol 1184. Taxi Azul 2770, com 4:30 a bordo, 4 horas, retornando Terra Brava, Victor Santos. O Azul 2770, aguarda instruções de táxi. Pode prosseguir até a saída do Pátio 3, aguardando para ingresso. Para o táxi com 147 a bordo, 4 horas, 5 minutos para o galeão. Da 6250. Channel 6250, complete final do procedimento LSX Ray da pista 10, chame a torre 118 decimal 95. Bom dia, 2895. Eu chamei 6250 no IADS pista. Na 6250, continua a aproximação, reporte externo foi checado, ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, confirme o vento. Vento em 190 graus, 109. 190 no 0, formaria com 30 bem quase. O azul 2714, decolou 52, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. No 6, boa viagem. Federal 9977, faz 3 livres, chama ataque. O 1184 da Goa, após a TR da Azul, ingresso de LED 24. Após a TR, segue da Azul, segue para o gate 4, com 1184. Vai subir ao 60, está liberada a restrição de 110, 15 milhas? Afirmativo, suba sem restrição, está no nível de voo 160. Centro subindo para 160. Baixa travada. Cheque o trem livre posto 10, vento 180 graus, 109. 8090, trem baixo travado, livre pouso 6250. 2065, bom dia, Índia Confere, autorizado Salvador Guarulhos, via Peso 10, Piraí, segue conforme, nível 360, decola da 10, curva à direita, da EO, Leida Motiva, 5431 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, via Peso 10, pode conformar, decola da 10, da EO, Leida Motiva, correto, chama pronto, gate 1-0 no gol 2065. Agrata. Fala, mano, tudo pro. O gol. Fono 648, estabilizado ILS, pista vista. Fono 648, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. Fono 189. Bom dia. Romeu Mike Serra Golf, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizada. 2000, vai reportar estabilizada, Mike Serra Golf. Zul, chinês 631. Mantendo 0 a 6. Siga a Mike Romeu Alfa. Gente, Mike Romeu Alfa, tem a frequência livre e chama o regresso. Controle o azul 2714, solicita a possibilidade de voar direto na proa de Elefa. Chega. Só 121, décima 1. Pois dona Ono, obrigado. Chinelli 6311, decolagem da 1-0, vento 190 graus, 1-0 máximo. Decolagem 1-0, Chinelli 6311. Salvador, bom dia, gol no 648, passando externo, baixado de checado. No 648, bom dia, aguarda a pista livre, ajuste 1-0 na 6. 1-0 na 6, aguardando a pista livre no 648. Pra gente aqui, consta após Batap direto na proa de barreiras. Azul 2714. Liberdade, até o ponto de espera da 1-0, pátio 1 Ninja, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0 no meio, sideral 9-9-7-7, boa viagem. 1-9-0 graus, 1-0-9. Lembre pouso, estou embaixado, checado, gol no 6-4-2. O Chanel 6211, decolou 5-9, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Fernando 208, Chinelli 609, bom dia. Fala Salvador, 1-2-0, 1-0 para o 311, contato radar na decolagem, via da El, subiu para o nível de voo 360. Via da El, foi para o 360, quando possível eu gostaria de voar na proa de Ledal, Motivo, Chinelli 609. Chinelli 6311, após 2000 pés, autorizado líder. Após 2000, não autorizado líder, Chinelli 6311. O Azul 2714 solicita voar direto na proa de barreiras. Azul 2714, autorizado, proa de barreiras. Gente, proa de barreiras. Faz o sideral, Juliette, portão 2, 6250. Estabilizando o RLS, Campo Avista, Mike Serra Golfo. Papa Romeu, Mike Serra Golfo, completo final do procedimento, RLS X-Ray, chame a torre 198, decimal 9. 18,900, grato. 77. Voo 648, solo ao 1300, solo em 121, decimal 1. 21, decimal 1, 648. Quando 2770 é autorizado? 2770 com autorizado. Recalque inicial. Tem? Autorizado. Decolar decola 0, vento 2000 graus, aeronave 9, agilizando o 2770. Alinha, decola 2770. Observador, Mike Serra Golf, estabilizado em LS, trem passado travado, intenção após o externo, cancela o instrumento, procede para 17. Gente, o Mike Serra Golf, reporte para cancelamento. O ajuste 1 06. São 3896, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste 1 06. 070 06, mantenha o perfil da chegada do TAM 3896. Afirmativo, pode iniciar a redução. Lagidão no zero, curva esquerda. Momo, transição de Lube via Whisky 50, segue conforme. 5425, transponder, controle 120, decimal 8. Federal 9977, ali mantendo zero. Momo, transição de Lube à saída. Autorizado 410, 5420, responder, controle de saída 120.8. Gol 1621, desça para 4000 pés, ajuste na 096. Ao 02, controle em 120, decimal 8. Boa viagem. 1208, azul 270, bom dia. Na saída, chama pronto no portão, corrige no passo 3. O 2065 para o carro, a bordo 340, autonomia, autonomia. Firmando 153 a bordo. Afirma. Ok, livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio 1 Ninja, ponto de espera torre 1895, ajuste no 016, o gol 2065 da passagem aeronave da companhia ingressando para o gate 1. Ajuste no 016, autorizado táxi da pátio Ninja, vai ceder passagem na aeronave da companhia para o gate 01. Confirmando, é o Alfa. Afirmo, tá ingressando Juliette agora. Mano 648, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 648. 0703296. Siga. Gente, Mike Fox, Trot, Sierra, aguarda cópia. Six under report, tablet, go 161. Geral 9977, devido à aeronave que decolou à frente com performance inferior, manterá a proa até 3000 após curvar a direita na Dael. considerar o 9977? Devia decolar, isso deve ser 1-0, vento 290 graus, 129. Salvador, bom dia, vou 2-0-6, ponte esperado no zero. 06? Confirma o pátio, é Bata? Bata. É pátio liberando na interseção, Mike Serra Gol. Liberal 9977, decolou 06, controle 120 decimal 8, mantendo a proa até 3000. 208, mantendo pro até 3000, o Sideral 9977. Confirmando abaixo dos mínimos, Aracaju operando com 600 de visibilidade e 1000 de teto. 77, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3000, após intercepta a saída da El, subindo para o 360. Ok, manter a proa até 3000, após da El para o 360. Poderia voar após 3000 direto da El? Autorizado, após 3000, direto da El, Sideral 9977. Ok, após 3000, voa direto da El 9977. Oxené 6311, chame Recife 13325, alternando 1251. 13325, alternativa 1251, chame Recife 13325. Deixa eu libertar o sinal, Mike Serra Golfo. O 2065, está mantendo o ponto de espera aguardando devido à aeronave que decolou à frente, com o mesmo perfil de saída. Afirmativo. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado LSX-Way da pista no 0, reposta estabilizada. Pode ser direto para 2000, sem cumprir a instrução ITAP? Estimativo, canceladas as restrições de altitude em ITAP, o TAM 3896. Travelers on ILS, Ray, Science, Go 161. 161, complete final ILS X-Way of runway 10, contact the tower in 118.95. Tower 118.95 and so long go 16921. Salvador Tower, good morning. This is go 1621, passing India Sierra. Go 1621, I have in sight. Clear this land runway 10, wind 190 degree, 10 knots. We are clear to land runway 10, go 1621, thank you. Confirme, então 3896. Mantém velocidade? Tem restrição de velocidade, então 3896. 3896. O Sideral 9977, após Dael, pode voar a Mótima? Aguarde coordenação, federal 9977. Positivo. Aguardo do seu transponder, a gente está em contrato com o centro Recife, que assim que chegar o transponder, eu chamo o seu para cópia. Espera 2550, acione identificação, voando para bordo para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Federal 9977, confirme a proa ideal para o fixo Papov. Base. Aguarde. Gol 2065, alinho mantém pistono zero. Mantendo zero, gol 2065. 184 para Recife, nível 370. Decolagem da pistono zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8. 5442 o transponder. Está para 3 mil pés, ajuste no 096. 3 mil 096, gol 099. Da presente, voaria pro 234, federal 9977. Apoio. Federal 9977 é autorizado a proa de Pupave. Que é autorizado Pupave, o 9977, federal. Salvador, azul 2714. Prossiga 2714. Ainda mantém a sua escuta? Azul 2714, chame Recife 1288, alterna 1353. 288-253, bom dia. Secundário 1353, azul 2714. Ok, 353, obrigado. O vento 190 graus, 109. Autorizado em Calais, 0, gol 2, 0. 9977, chame Recife em 13325, alterna 1251. 3325, 251 com Recife, o federal 9977, boa. A gente papa o meu Índia November Alpha, mantém o corredor forte e reposte no através de Interlagos. Gol 2065, decolado 12, controle 120, decimal 8. Decolou, chamar o controle 120.8. Ou 2065. Bom dia. Sim. 896, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 2895, João. Pistona 094, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray da pistona 0, reposta estabilizada. 2 mil autorizado LS, pistona 0, 94. Controle Salvador, gol 2065, decola, saída da El, Leda, Motiva. Gol 2065, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360 via da El. Subindo 360 via da El, gol 2065. Tá. Controle em 1208, 5461. Controle direcionamento, chama a torre para o táxi, Mike Fox Air. Romeu Hotel Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, 1 no 1.500 pés, reporte para descida com proa de farol de tapão. Siga, Rio. Se nós já conseguimos aqui a autorização, mas a gente tem esse problema aqui com o pallet, está entrando agora o último passo, que está um pouco, tem algum problema? Até as 13h30, o pano é para as 13h30, tá tranquilo o horário. Obrigado. Seu estimado para pushback? Ah, daqui no máximo 4 a 5 minutos. Tranquilo, só chamar. Obrigado. Espera 2550, vou na proa de etapa. Proa de etapa 2550. Com 1000 visibilidade, Aracaju. Só confio, tem um notão publicado a respeito de obras na pista até as 14h01. Poderia confirmar isso, por favor? Afirmativo. Foi informado também que até as 14 está fechado. A partir das 14 está liberado. Ok, então muito obrigado. ...3896 no solo 115, libera a direita, solo 12111. É, a gente vai liberar a direita, solo 211, 3896. Habilitado São Pavista, tá bom, no 094. Bono 094, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 198.95. 295, Bono 094. Bom dia, prossiga Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3296. Quase. Quase de coordenação, Gol 2065. Guardando. Oi, Salvador, vou no 094. Gol no 094, afastado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 099. Autorizado pouso, pistão no 0, vou no 094. Gol 2065, autorizado pro de Pubase. Pubase, gol 2065, obrigado. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, informo que será sujeito ao tráfego, será ultrapassado por uma aeronave de maior performance. Suba para 2000 pés, ajuste 10116. E aguarde vetoração, Hotel Juliette Serra. Serra, tá autorizado o táxi, reporta na Taxi Papá. Então, Juliette Serra, mantenha-se pairado, subindo para 2000 pés, aguardando vetores. Pairado. afirmativo, hotel Juliette Serra. Autorizado uma órbita ao hotel Juliette Serra, aguardando instruções após 2.000 pés. Mais Foxtrot Serra, autorizado ingresso, pistão no 7, reporta alinhado e pronto. Voo 1094 no solo 119, libera direita, solo 12111. 211 pela direita, voo 1094. Força Aérea 2550, desça para 2.000 pés, ajuste 1016, autorizado INS X-Way da pista 10, reporte estabilizado. Jet 10, gol 1094. Gol 2065, chame Recife em 13325, alterna 1251. Agora é Recife 3325251, boa. Bom dia, Salvador, azul 4207, em descida 160, informação direta. Azul 4207, acione identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. 096, via bom. Descida para o 050, azul 4207. 0050. Renda saída Pucaracaju, 1208, 5437. Cidade da casa, então, 2-0, rota conforme, decola 2-0, fica esquerda, Pucaracaju. 208, controle, transporte 5437. Balanço próprio do Alcântara, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, autorizado a decolar, pista 107, vento 190 graus, 109. Eu vou falar com o Alcântara, Mike Foxtrot Serra. 989? Afirmativo. Portão 7, parte 3, autorizado, chama pronta. Uno. Mike Foxtrot Serra, decolador 22, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Mike Foxtrot Serra. Tomou 1184, posição 04. Aguarda, 1184. Aguarda. Mike Foxtrot Serra, contato radar na decolagem, suba via Coral para o nível de voo 100. Sabe via Coral para o nível de voo 100, Mike Foxtrot Serra. Alfa Romeo, Hotel Juliette Serra, decoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 300. Curva à esquerda, 300, o Hotel Juliette Serra. Contatória, avisou a Cocapa, Índia November Alpha. Alfa Romeo, Índia November Alpha, chame a torre em 118.95. 95, Índia November Alpha. Thank Salvador, Índia 9 Emerald, se aproxima da rotatória, avisa o Alcocapa. Índia 9 Alfa, reporta final de 3 milhas, pistão no 7. Reporta 3 milhas, 17, Índia 9 Emerald. Next, treinamento, parte 3, azul 9134. Aguarda, 9134. B140, posição 2, autorização 390 Maceió, ciente do aviso. B140, Maceió, guarde-copia. Guarde-copia. Suspeque acionamento com 1-1-2-4, posição 04. B04, aguarde instante, 1-1-8-4. Vai então aguardar, com 1-1-2-4, posição 04. Papa Romeu, até o Juliette Serra para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 050, reporte estabilizado. Curva direita 050, reportará estabilizado no localizador. Sul 4207, reduza a velocidade para 2209. Iniciando a redução de 220 passos, sobre o 4207. Fotéria 2550, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 1-1-8, decimal 95. Índia November Alpha, faça um 360 pela esquerda, reporta reinterceptando o final da 107. 360 pela esquerda, reporta interceptando. Final 7, Índia 9 Emerald. Torre, eu considero 2550 na final do estabilizado do X-Ray para 2150. Força aérea 2550, ajuste 10 no meia. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. 2550. 95, táxi via Índia. Tá livre o pushback azul 934, chame táxi. Ok, azul 934, só pra informação, a gente tá no Embraer aqui, não no ATR. Informa que é semelhante ao colega da Gol aqui. Tô ciente. O gol no 184 após o Rio, tá livre o push. Após o Rio, tá livre o push, o gol 184. Está no localizador na proa 070, o hotel do exército. 350 Maceió, decolada pista 10, curva à esquerda, UCA Aracaju, controle 1-2-0.8, 5-4-5-6, o transporte. 2-3-5-0 para Maceió, decolada pista no 0, UCA Aracaju, controle 1-2-0-8. Transponder 5456. Rio 9811, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, Rio 9811. 9016. 3.9016. Fazer o passo de espera. 77, no final 97, em November Alpha, visual, com a aeronave da FAB na final. Índia November Alpha, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Se aproximar, está aguardando de November Alpha. Papai Romeu até o Juliette Serra, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 118.195. Muito graças pela operação, bom dia, bom trabalho. Do 648, copia? Copia, tá na posição 1. 350 Maceió, apesulo 17, decola 10, esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1208, 5463. Para 2000, informaremos um fone estabilizado, Azul 4207. Correto, chame para a puxação. Dia 09. Táxi 9134, 67 a bordo, 2h40, alterna Salvador. Afirmei o nível que irá manter o guardião 09. Espera à direita e chame sua aluna 211. Direita 1211, graças. 1016 no ajuste, 18914, obrigado, bom trabalho. Táxi com 1184, está com 124 a bordo, tem 3 horas e 17 minutos, alterna Fortaleza. Descendo para o nível de voo 050, ajustando a 096. Voo no 739. Hotel Juliette Serra, chama para remetida. Reportará para remetida, sendo o Rio 98 no 1, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 200 graus no 1 no nós. Iniciando a decolagem na 289. Vamos esperar para o tempo autorizado. Pouso autorizado, pistão no 7, vento 200 graus no 1 no nós. Livre pouso na 7, de November Alpha. Salvador, Gol 118, passo ponto de perda 10, pronto. Gol 1184, mantém o ponto de espera. Vai, vai ter ponto de espera, Gol 118. Rio 9891, decolar 232, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. Índia November Alpha no solo 32, confirma o pátio. Índia November Alpha, autorizado backtrack, livra na Taxway Quebec e aguarda no ponto de espera. Autorizado ingresso, seguirá a embreada azul, prossiga até o ponto de espera, chama da torre para ingresso na pista e táxi até o pátio de autoridade. O táxi será via pátio 1. Ali mantém capitão 10, gol 1184.